casa aquí, moviendo entre nos. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, mudando destinos. Te adoraré, te adoraré. Tú eres Dios de milagros, Dios de promesas. Camino no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este quem tu és. Deus de milagros, Deus de promesas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este quem tu és. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Sinto, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está, meu Deus está. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Este quem tu és.